Porque tudo na vida pode ser um filme. Tudo na vida pode ser como no cinema. Nasci no dia 10 de outubro de 1813, na aldeia de Roncole, na província italiana de Parma. Os meus pais, que Deus os tenha, foram Carlo e Luigi Verdi. Foi graças ao meu pai, aliás, que recebi lições do diretor do Conservatório de Música e organista, lá da zona onde nasci. Ganhei uma bolsa, fui para Milão, não fui aceito, no conservatório, e por isso, por causa disso, tive de compor as minhas primeiras óperas em casa. Lá houve alguém que gostou delas e assim consegui trabalho como compositor no Scala de Milão. Isto foi em novembro de 1839. As óperas foram sucedendo umas às outras, cada uma com mais sucesso que a outra, e deste modo transformei-me no compositor preferido da sociedade milanesa. O trabalho também foi aumentando e as encomendas começavam a avolumar-se rapidamente. Depois de Milão fui para Veneza, Roma. Também fiz estreias em Londres e Paris. Até do Egito me chegou uma encomenda para a estreia da ópera do Cairo. Aida, chamava-se a ópera. Mas nem tudo foi bom. A ópera Rigoletto, por exemplo, esteve sujeita às apertadas malhas da censura. Apesar de tudo, consegui estreá-la com sucesso. Bem como La Traviata, Nabucco, Il Trovatore, Otelo e muitas outras. São alguns pedacinhos destas composições que as senhoras e senhores ouvintes vão poder apreciar neste grande palco que é a rádio. Ah, antes de me calar, deixem-me apenas dizer-vos que fechei os olhos pela última vez no dia 27 de janeiro de 1901. Já lá vai um século. Mas o meu nome ficou Beppe para os amigos, Verdi para o mundo. Sou Aida, escrava etíope, em terras de faraós. Ai, ouço rugir o atroz grito da guerra pela minha infeliz pátria. Por mim, por vós, eu temo. Ah, nem só pela minha pátria chora o meu coração. As lágrimas que derramo são por um desventurado amor. Por quem choro? Por quem rezo? Que poder me liga a ele? Tenho de amá-lo, embora seja um inimigo, um estrangeiro. Deuses, piedade para o meu sofrer, não há esperança para a minha dor. Deuses, piedade para o meu sofrer. Ó terra, adeus vale de lágrimas, sonho de alegria que em dor se desvanece. Para nós abre-se o céu e as nossas almas errantes voam para a luz do dia eterno. O anjo radioso da morte aproxima-se de nós e sobre as suas asas de ouro conduz-nos à eterna felicidade. Vejo já abrir-se o céu, ali cessa toda a ansiedade, ali começa o êxtase de um amor imortal. Volta, vencedor, e dos meus lábios sai a ímpia palavra. Vencedor do meu pai, daquele que impunha armas por mim para me devolver uma pátria, um reino e o ilustre nome que aqui me é forçoso ocultar. Vencedor dos meus irmãos, talvez o veja tingido pelo sangue amado triunfar entre o aplauso das multidões egípcias. E atrás do seu carro, um rei, meu pai coberto de cadeias. Ó deuses, esquecei essa palavra insensata. Devolvei a filha ao seio de seu pai. Destruí os esquadrões dos nossos opressores. Ah, desventurada, que disse? E o meu amor? A mulher é volúvel, qual pluma ao vento. Muda de ideias e de pensamento. Tem sempre um amável e belo rosto. No pranto, no riso, é mentiroso. A mulher é volúvel. É sempre infeliz quem nela acredita, quem lhe confia incauto o coração. E, no entanto, ninguém se sente plenamente feliz se do seu seio não bebe o amor. A mulher é volúvel. Pensier. lauta il core, ormai non sentesi felice appieno, chi su quel sero non lima amore. La donna è mobbi, qual piuma il vento, muta d'accento e di pensier. Partir? Agora, quando se acende tamanho fogo. Ah, o Deus do amor, de modo inseparável, ligou, ó donzela, a tua sorte à minha. É o sol da alma, a vida é amor, a sua voz é a palpitação do nosso coração, e fama, e glória, poder e trono são aqui coisas frágeis e humanas. Só existe algo de divino, o amor que dos anjos nos aproxima. Ah, amemo-nos então, celeste mulher. Graças a ti, serei a inveja dos homens. Isso não seria para mim nenhuma desventura. Esta ou aquela para mim são iguais quantas vejo em meu redor. Não cedo o império do meu coração a uma beldade mais do que a outra. O encanto de cada uma está no dom com que o destino nos alegra a vida. Se hoje esta me agrada, talvez outra amanhã o faça. A constância tirana do coração detesto-a como doença cruel. Quem quiser que se mantenha fiel. Não há amor sem liberdade. Zombo do ciumento furor dos maridos, do frenesim que domina os amantes, desafio mesmo os cem olhos de Argos, se sou aguilhoado por qualquer beldade. Bebamos nos alegres cálices em que a beleza floresce e a fugitiva hora embriagar-se-á com volúpia. Bebamos com o doce frémito que o amor provoca, pois que esses olhos ao coração diretos vão. Bebamos, o amor entre os cálices beijos mais quentes colherá. Sai in fiora sim, desde há um ano. Um dia, feliz, etérea, diante de mim passaste como um raio de luz. E desde esse dia, tremendo, tenho vivido este ignorado amor. Esse amor que é a palpitação do universo inteiro, misterioso, altaneiro, cruz e delícia do coração. Longe dela, para mim não há prazer. Voaram já 3 meses desde que a minha Violeta por mim deixou riquezas, amores e as pomposas festas nas quais, habituada a homenagens, via tudo escravizado à sua beleza. E agora, contente neste ameno lugar, tudo isso esquece por mim. Aqui, junto dela, sinto-me renascer e, pelo seu amor regenerado, esqueço nas suas alegrias todo o passado. O juvenil ardor do meu espírito tumultuoso soube ela temperar com o plácido sorriso do amor. Desde o dia em que disse, fiel a ti, eu quero viver. Esquecendo-me do universo, eu quase vivo no céu. O amor. O amor sublime. Deve neste instante falar no teu coração. Ah, sim, meu bem. Sendo eu teu e tu a minha consorte, terei a alma mais intrépida, o meu braço será mais forte. Mas se na página do meu destino estiver escrito que devo ficar entre as vítimas, atravessado por uma espada inimiga, no meu último fôlego, o meu pensamento estará contigo. E parecer-me-á que ao morrer, apenas te precedi no céu. Se ainda me amas, se a voz de um filho tem força no seio de uma mãe, deves procurar o esquecimento dos terrores da alma no sono, no repouso e na calma. Thank you. no sono, encontra-se sem dúvida a soberana. Mas a sua dama está de vigia. Oh, Leonora, estás acordada? Diz-me nesta varanda o raio trêmulo da luz da tua lâmpada. Ah, chama do amor. Todas as minhas fibras ardem. Preciso ver-te, que me compreendas. Vou. Este momento é supremo para nós. A tua descendência, torpe cigana, a esse sedutor saberei com o teu suplício ferir no meio do coração. A alegria já inunda o meu peito de um modo que as palavras não podem expressar. Ah, em mim encontrarão as cinzas fraternas uma vingança cumprida. Atreve-te, e a minha ira mais forte estalará. Tremam os atrevidos ante o meu furor. Serão minhas vítimas. A ímpia Sião será inundada por um mar de sangue, entre lágrimas e gemidos. num mar de sangue. Ó vencidos, baixai a cabeça sobre a terra. O vencedor sou eu. Bem o chamei eu à guerra, mas veio o vosso Deus. Temor tem de mim. Quem poderá resistir-me, Nécios? Quem poderá? Saqueai, incendiai o templo. A piedade será um delito. Em vão as mães escudarão os filhos com os seus peitos. Já se cumpriram dois vaticínios, e o terceiro promete-me um trono. Mas por que é que os meus cabelos se eriçam? Pensamento criminoso, de onde nasceste? Para a coroa que me oferece o destino. Diz à minha esposa que, uma vez preparada a minha bebida noturna, disso me avise o som de uma campainha. Oh! Já na noite densa se extingue todo o clamor, e o meu coração inquieto acalma e serena com este abraço. Que troa a guerra e se abismo o mundo, se depois da imensa ira vem este imenso clamor. Que venha a morte, que me atinja no êxtase deste abraço o momento supremo. As lágrimas do teu belo rosto e os suspiros dos teus lábios enobreciam a minha narração. Desciam sobre as minhas trevas a glória, o paraíso e os astros para me abençoar. O filme da vida de Verdi. Emissão com Pedro Malaquias, Inês Menezes, Aníbal Cabrita, Fernando Alves, Ricardo Lima, Fernando Garcia, Paulo Jorge Guerreiro, José Guerreiro e Hugo Dolores. Música de Verdi e récitas das óperas Aida, Rigoletto, La Traviata, Il Trovatore, Nabucco, Macbeth e Otelo. Porque tudo na vida pode ser um filme, tudo na vida pode ser como no cinema.